A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de fake news alimentando a narrativa. No entanto, desde o início das investigações, as inconsistências foram notadas pela Polícia Federal. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime. Em nota, a Polícia Federal reitera o compromisso com a verdade e com a aplicação da justiça, destacando que crimes dessa natureza serão rigorosamente apurados e os responsáveis responderão pelos seus atos. O candidato será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, que tem como pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. A Polícia Federal reforça que a disseminação de fake news é uma prática que causa prejuízos significativos à sociedade e às instituições, e que todos os casos serão investigados com a seriedade que merecem. Rapaz, o cara postou umas fotos, né? Todo amarrado por o pescoço, né? Armão, com arame farbado. Esse arame de fazer cerca, né? Esse arame aí, acaba amarrado no banco do carro, um arame no pescoço, armão amarrada, arrancaram um dente. Aí a federal vai pra cima com tudo, né? Aí os pés amarrados com um arame farbado, né? Os pés, armão, pescoço amarrado no banco do carro, dente arrancado, a camisa rasgada, né? Aí o cabo mentindo. Fez tudo isso pra tirar foto, pra dizer que tinha sido sequestrado. Ô, caba bom de pé, viu, rapaz? 12 horas mais 57 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Simone Tebet reafirma que, apesar das desconfianças do mercado, o governo cumprirá todas as metas fiscais. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reconhece ser notável uma persistente desconfiança dos agentes econômicos quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para os próximos anos, apesar de esta desconfiança, segundo ela, ter dias contados e que logo vai passar. A ministra participou de um seminário neste fim de semana e reafirmou o compromisso do governo em respeitar o novo marco fiscal e perseguir o objetivo de equilibrar as contas públicas, mesmo se forem necessários novos cortes de despesas. É determinação do presidente que não aconteça um aumento da carga tributária do Brasil. O único meio para se alcançar esse compromisso social é tendo responsabilidade com dinheiro público, com gasto público. Garantir credibilidade, transparência, segurança jurídica, previsibilidade e dizer: o arcabouço fiscal veio para ficar, nós temos uma meta que nós vamos alcançar em 2024, que é a meta zero, ninguém pode gastar mais do que arrecada, e em 2025 da mesma forma. Simone Tebet disse ainda que seu colega ministro Fernando Haddad sempre manteve postura de estar aberto ao diálogo para encontrar caminhos importantes à obtenção do equilíbrio fiscal, e que os esforços do governo na recomposição das perdas é uma resposta que o governo dará no tempo certo ao mercado. De Brasília, Paulo Otarã. Agora em Campos Salles, meio-dia mais 59 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia, o TSE lança o SOS Voto para denúncias de desinformação eleitoral. Denúncias de mentiras e desinformações sobre o processo eleitoral podem ser feitas pelo SOS Voto, no número 1491. A iniciativa é do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Anatel, e está disponível ao público desde 7 de agosto. O objetivo do Disque Denúncia é promover maior transparência e agilidade no enfrentamento de mentiras e desinformação durante as eleições municipais de 2024. A capacidade de atendimento é de até 1.000 denúncias por dia, recebidas por colaboradores do TSE que tiveram treinamento para atividade. A ligação para 1491 é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, e no sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o TSE, a desinformação compreende todas as declarações públicas baseadas em informações, premissas ou dados incorretos, independentemente da intenção de quem as produziu ou as encaminhou. As eleições para escolha de prefeitos e vereadores ocorrerão em todo o Brasil, excluindo o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha. O pleito está marcado para o dia 6 de outubro. O segundo turno, onde houver, será realizado em 27 de outubro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. 13 horas aqui na cidade de Campos Sales. Aproveitar aqui e mandar um alô aqui para os nossos ouvintes, né, todas as tardes do Jornal do Meu Dia. A nossa amiga Rafa, esposa, rapaz, aqui na Estrada da Confiança, né? É ali vizinho ao Mercadinho Oliveira do Paulo. Alô, Paulo Oliveira, boa tarde para você, também acompanhando aí o Jornal do Meu Dia. É, a Rosinha na Lagoa Cercada, Dona Fransquinha na Morada Nova Iuaba, Dona Vilar aqui na Manuel Viana Reis, bairro Alto Alegre, o Raimundo Jalvino na Barra dos Gonçalves, a Raquel e o Oswaldo lá em Pajeú, Pio Nono, João de Zé Luiz na Travessa Sabarreto do Batalhão, meu amigo Itamar Cueca, rapaz, no Hospital Municipal de Campos Sales, o Francisco Mototáxi e a sua esposa Irlândia lá nos Barreiros, Dona Raimundo e seu Eduardo no sítio Mundo Novo em Barão de Aquiraz, a Maria na Rua Vicente Alexandrino, a Ana Fortunato na Bulandeira, Cléris José no Coqueiro, Conceição na Cacimba do Marco em Fronteiras, seu Moisés Barbosa lá no Caldeirão e seu Abdias e lá na Rua Doutor Clóvis, no bairro Guarani, toda a sua família, Dona Luzanete e seu Raimundo Tazan lá no bairro Poço, o Gabriel no Sítio Velho Araripe e o Mailton José lá em Salitre. Essa galera aqui não perde o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã, meio-dia e 10, depois da propaganda eleitoral gratuita. Para você aí, uma ótima tarde de segunda-feira e um bom começo de semana. Semana de calor, né? Segundo a meteorologia. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Agosto do preço baixo Zenis. Super ofertas imbatíveis é só aqui. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Atlas por 1.299 à vista. Roupeiro 10 portas de mobile por 1.159 à vista. Ventilador 40 centímetros Arno por 299 à vista. Bora comprar barato. Na Zenis só tem ofertaço. Compre na loja, site ou app. Zenis, o melhor está aqui. Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Alesse foi a única Assembleia do Brasil presente na COP28 em Dubai e a única do Nordeste em importante evento na ONU em Genebra. Também avançou no debate sobre sustentabilidade e na busca por energias limpas, com o seminário Hidrogênio Verde. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Meus irmãos e minhas irmãs de Campos Sales, são muitos os desafios. Mas com o presidente Lula e o governador Elmano, temos avançado em muitas áreas. Na educação, o Ceará acaba de ser avaliado como o melhor ensino fundamental do Brasil e amplia cada vez mais o ensino de tempo integral. Continuar trazendo mais benefícios é fundamental. Por isso, é muito importante que façamos as escolhas certas nessa próxima eleição. Em Campos Sales, peço o seu apoio e o seu voto para o João Luiz. Estamos juntos. Vote 13 para prefeito. Atenção, Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Norões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales. Aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoroes, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noroes, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio.

abraçar você.